Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu sou da época que nem La Torraca era um vampiro de respeito. Nossa Senhora! Guga. Aqui é o Guga e eu quero agradecer aqui publicamente ao Brett Ratner que este filho da puta não vai dirigir Conan. Graças a Deus, né? Aqui é o amigo imaginário e eu fiquei com trauma da cena da novela Barriga de Aluguel quando aquela mulher tem um neném dentro do carro. Aquilo me deixou com nojo. Aqui é o Johnny Ken e eu não gravei Cananga do Japão. Aqui é a Azaghal e eu já fui no Cananga do Ilo. Caraca, eu lembro dessa porra, não sei o que é. Ah, não vale a pena saber, né? Eu acho que eu já fui também. Sim, Nerd, vocês acreditam? Estamos aqui reunidos para falar de novela! Que fama que a gente vai ficar com esse projeto. Seus noveleiros. A gente já fez o Nerdcast sobre novelas dos anos 80. Inclusive, fomos ameaçados de morte. Fomos ameaçados de morte na época. Por um sério? Fake. O cara mandou uma mensagem de voz falando que se a gente fizesse Nerdcast de novela novamente, ele ia nos matar. Meu Deus. Começando então, pelo Guga, inclusive. Estamos arriscando nossas vidas falando das novelas dos anos 90, rapaz. 90 em diante. Em diante, né? Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Ouça se você for capaz. Isso tudo e muito mais depois do Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para a nossa última de vez de caneladas, não vamos porra nenhuma porque estamos de férias! Exatamente, Jovem Nerd, essa é a nossa entrada standard, você vai ouvi-la em todos os programas do Nerd Tour. A gente vai repetir em todos os programas? A mesma entrada. Boa ideia! Vamos falar de nossos patrocinadores da Nerd Tour, nosso querido Virtual Net Bubox, mas hoje, Azaghal, vamos falar do STB mais uma vez. E é engraçado que os caras estão falando bem porque é patrocinador deles. Né? Mas não, a gente trouxe um cara outsider. Outsider! Não foi enviado pelo STB, não é embaixador STB, ele já usou o serviço STB. Olha que beleza, cara. Nós estamos aqui com o Juarez do Tecnoblog. Porra, um blogueiro relevante da blogosfera, olha. Relevante. Só. É um publisher. É um publisher, exato. Mas o Juarez, cara, o maneiro é o seguinte. O STB tem vários programas vinculados à Disney. O STB é o recrutador oficial para pessoas que vão trabalhar na Disney no Brasil. Maneiro. Certo? Isso é alguma coisa. Se você quer trabalhar na Disney, quer ter essa experiência e tal, é no STB que você tem que ir. E o Juarez, a gente conversando em Miami, que estivemos juntos. Olha lá, aí. O Juarez me fala, pô, cara, eu já trabalhei na Disney. Caraca, conta isso, cara. Como é e tal? Com quantos anos você foi pra começar? Então, eu tinha 18 anos quando fui. E agora você tem o quê? 19? Não, tem... Não, agora, incrivelmente, eu tenho 24. Oh. Ah, que excelente! Jovem Nerd, Juarez em Miami, num cruzeiro, há 24 anos. O Nick Cash tava lá também. Tava. Eu não tava, com certeza. Mas aí você foi nessa pilha de querer trabalhar lá na Disney? Uma amiga minha que conhecia, a gente já tinha ido, falou que ela era legal e eu fui lá pra conhecer, fui na primeira palestra e tal, comecei a gostar do esquema e fui indo no processo seletivo e fui descobrir que foi um negócio fantástico, um programa assim, inesquecível, a viagem, o trabalho na Disney e tal, é um negócio legal mesmo. Tu ficava de pateta nos parques aí? Não, eu não, mas tinha gente que ficava, viu? Tem gente que faz esse trabalho aí de ficar de personagem, depende da altura da pessoa, vai ser o personagem que ela vai ser lá e fica lá vestido de Mickey, de Donald, de Donald chique. São poucos. Você sabe da história do Donald? Não, o quê? O pato Donald tem muito mais relevância do que o Mickey Mouse. Ah, tá, tá dizendo que eles podam. Então, só que o problema é que o Mickey Mouse quer a estrela da parada porque ele não é esse guy, né? Uhum, o Pato Donald é um escroto, né, cara? Então, pra evitar que o Pato Donald tome a frente do Mickey Mouse, eles evitam mostrar o Pato Donald em excesso. Você pode contar nos dedos, se a gente vai fazer isso no Nerd Tour, quantos Pato Donalds a gente vai ver na Disney em comparação com quantos Mickeys. Excelente, quero ver. É verdade. Qual foi o seu trabalho lá na Disney, afinal? Lá eu trabalhava nas lojas da Disney. Tinham várias posições, se a gente trabalhava com alimentos e bebidas, se a gente trabalhava com as atrações, eu trabalhava nas lojas. Mas é engraçado, você me contou que... Mesmo trabalhando nas lojas, vocês tinham que saber tudo sobre todos os parques, né? Tem. Tu andava lá pelo subterrâneo da Disney? Andava. Isso é maneiro, cara. Maneiro, hein? Sério, isso é bem maneiro. São quantos andares pra baixo do parque? Cara, eu acho que era um só, viu? Que eu tive acesso foi um só. Teve acesso. Ah, garotinho. Tu não chegou no 15º, não, né? Não fui no 15º subsolo. Onde tá o Walt Disney congelado. Tá lá na câmera criogênica dele. Quando você decidiu, como é que você fez? Fiquei sabendo do programa por essa amiga aí que eu comentei, e daí eu entrei no site do STB pra ver quando que ia ter as palestras informativas. Eu fui na primeira palestra, já é toda em inglês, tal, explica as informações básicas do programa, né? Mas aí é um processo de seleção, não quer dizer que você, quer trabalhar na Disney, não. Você tá lá, né? E o processo seletivo é todo em inglês, já a primeira palestra em inglês, depois já marca uma entrevista contigo, com o pessoal da STB mesmo, daí vai ter uma outra palestra com o pessoal da RH da Disney, que vem aqui pro Brasil, olha, explicar aí mais a fundo o processo, e depois eles mesmos vão te entrevistar. E você muito foi bom. Um escolhido. Eu fui um escolhido. Mas aí, quando você é escolhido, eles fazem o quê? Botam um chapéuzinho de Mickey na sua cabeça? Mas aí vocês ficaram aonde? Quanto à moradia, são condomínios que a própria Disney fornece pra gente, e mora lá o pessoal que faz esse programa internacional e também os americanos que fazem o programa deles mesmo enquanto estão na faculdade. Pô, muito bom. Mora todo mundo junto ali. Aliás, é uma das partes mais legais da experiência, é o condomínio onde mora a gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Puta, pode crer, né, cara? Tem gente do mundo inteiro ali. É uma das melhores partes que tem. E quando volta, o pessoal do Brasil ainda continua unido, né? Tanto que todo ano, basicamente, tem um churrasco juntando gente do Brasil inteiro, fica um final de semana inteiro num sítio lá pra reunir a galera de novo. Foi uma experiência de vida. Inigualável. Mais do que uma experiência de trabalho, é uma experiência de vida, sem dúvida. Pô, muito bom. Então, se você quiser saber sobre esse programa, o STB tem outros programas também que envolvem Disney. Disney International College Program. Programas de estudo, tem programa de trabalho. Vai conhecer, vai no site stb.com.br conhecer os programas. E, cara, se você tá interessado, manda ver, manda, faz um application, vai saber como é que funciona. Mas vale a pena, você vai ter uma experiência de vida. Muito bom, cara. Eu muito recomendo de coração. Pessoal que tá ouvindo o Nerdcast, eu não tô falando isso por ser patrocinador do Nerdcast, é o que eu falo pra qualquer um que vier me procurar. Esse programa de trabalho na Disney é uma das melhores coisas que você pode fazer na vida. É muito bom, inesquecível, vale a pena. Quem tiver interessado, corre atrás. stb.com.br, muito bom, Megaboga! Então é isso, galera. Estamos aqui nos divertindo, tirando férias. Essa é a nossa despedida padrão da leitura de e-mails de viagem. Vocês vão ouvir todos os programas. Exatamente. Então, acompanhe o hot site nerdtour.com.br. Isso. Lá vocês vão acompanhar nossas férias. Uhum. E mais, vão ficar sabendo como participar de promoções que nós estamos fazendo por conta própria. Olha! E vão saber como ganhar prêmios inacreditáveis e prêmios outlet. Pô, mas dá ênfase ao inacreditável. Não, seria vamos dar um PlayStation 3, jovem nerd. Ah, excelente. Não é muambada, não. Não é. O PlayStation não vem na mala, não. Não é. A muambada é o resto. Exato. A muambada a gente vai comprar na viagem e vai trazer, acho que, em quilharias também. Acessem nerdtour.com.br. Novelas dos anos 90. Ó, eu acho que anos 90, assim, começa com Rainha da Sucata, né? Essa é o maior clássico, assim, pós Vale Tudo, que acho que mexeu bastante. Na Chon, qual era o nome da personagem? A Dona Armênia. Dona isso. Armênia, com suas três filhas. Três filhinhas. É engraçado que esse foi o único personagem que se conhece. Depois teve outros, mas foi o primeiro personagem que foi reaproveitado em outras novelas. Exato. Verdade, ela voltou, né, cara? Ela voltou. Novela. Mas não foi maneiro, né? Não foi. Ela voltou em que novela? Deus nos acuda, eu acho. Eu só lembro da abertura do Sidney Magal. Nossa. como esquecer, né? Aquele explodiu a onda de escola de lambada. Porra! Na esquina que você ia tinha lambada. Pô, teve filme hollywoodiano, cara. Lambada, o ritmo proibido. É verdade. Lambada foi um trauma na minha vida. Por quê, cara? Porque essa porra é uma merda, cara. E todo mundo gostava. Todo mundo gostava dessa merda, né? Não, não tinha como, cara. Eu gostava porque era o que eu conseguia de mais próximo de me sarrar numa mulher. Era o mais próximo que eu conseguia. Então, cara, peraí, tu dançava lambada? O quê? Puta que pariu, cara. Botava uma vitrola aí, igual um louco, me saia me esfregando em tudo. Pilastra, puxé, cachorro. E aí era Sidney Magal dançando, cantando. Era, na abertura da novela era o Sidney Magal, mas quem era o rei da lambada era um outro cara, era o Beto Barbosa, não é isso? Beto Barbosa, que respeitaram ele no comercial. A Docica, cara. Guga, você lembra? Claro, pô. Essa música da Docica era de uma novela dos anos 90, do ano de 1990, que era Sexo dos Anjos. Eu não sei se a gente já falou dela. Que era o Felipe Camargo, era um anjo que vinha e ajudava lá a Isabela Garcia, que era protagonista de novela. Né? Nossa. Veja só, né? Ela pousou pra Playboy, inclusive. Oh. É, na ela época, e o castor que ela tinha de estimação. Ai, que horror. Essa novela Rainha da Sucata, ele tem uma curiosidade, porque eles estavam gravando, né, que eles começam a gravar a novela antes de terminar a outra. E eles estavam gravando, e fala muito de dinheiro essa novela, e bem no meio dessas gravações teve o plano do Collor, que confiscou todo o dinheiro, e eles tiveram que mudar muita coisa desses 30 capítulos, porque ela não tinha, ninguém tinha mais dinheiro no Brasil, né, e de onde que a Maria do Carmo, que era a personagem principal, tinha tanto dinheiro, né? Daí os caras fizeram uma maracutaia nas histórias e deram falaram que ela comprou, gastou todo o dinheiro dela abrindo o prédio da Sucata, que quem conhece a Avenida Paulista é o prédio da Caixa Econômica Federal. Uhum. Aí inventaram uma desculpa pra ela continuar rica depois do plano Collor. Continuou. Regina Duarte, certo? É, ela era uma sucateira que ficou rica. Que ficou rica, exato. A vilã era a Glória Menezes, não é esse? Isso, era Coisas de Laurinha. Laurinha Albuquerque Figueroa. Ó, não, eu vou mais longe, hein? Raul Cortez era o mordomo que, na verdade, era um escritor fazendo pesquisa para um livro, não era isso? Isso mesmo. Puta merda, tô demais. A nossa empregada socialite, se baseou nisso, exato, cara. Exato, é o que eu falo, Raul Cortez, aí é o sucata. E a empregada socialite, ela agora, ela realmente tem material suficiente pro livro, ela não volta mais. Ela não volta, não volta. A gente chama ela, eu vou, e não vem nunca. Não vem, a casa tá em ensaio sobre a cegueira, já sabe. Nessa novela tem uma cena que a Globo sempre, né, suga tudo de Hollywood. Tem a cena Carrie é estranha com a Regina Duarte. Porque ela estudou com o Tony Ramos, né? Que era da família rica que ficou pobre. E ela que era pobre ficou rica. E ela era apaixonada por ele. E na época de colégio, eles sacanearam ela lá no bailinho do colégio. Foi tipo uma cena daquela da Carrie estranha. Pode crer. Jogaram sucata nela. É, jogaram sei lá o que. Jogaram acho que foi água, né? É, exatamente. Mas aí no final, clássico de novela, clássico. O vilão não pode nunca subir no alto de um prédio, a gente sabe o que, que acontece. É, né? Daniel Filho, né? Ou não? Não, era Glória Menezes. Ela foi, ela ia se matar, só que ela queria incriminar a Maria do Carmo. Então ela puxa o brinco dela Isso. E pula pra polícia achar que foi a Maria do Carmo que empurrou ela. Peraí, você viu essa cena ontem, assim, no YouTube? Você viu isso? eu lembro como se fosse ontem, rapaz. Nossa. Sabe por quê? Porque eu nunca era criança, nunca tinha concebido a ideia de alguém puxar o brinco e arrancar da orelha, sabe? Rasgando a orelha. Meu e eu fiquei chocadíssimo com isso. Meu Deus, ela rasgou a orelha da Maria do Carmo. O fato dela se matar, pra você, foi normal. Não, normal. Agora, rasgar normal. A orelha era foda. Enquanto isso, eu dançava lambada. Riacho Doce era novela ou era seriado? Era seriado, mas vale, né, cara? Mas vale, né? Ainda mais Riacho Doce. Riacho Doce foi sinistro. O que, que era aquilo, né, cara? Riacho Doce, nego, ganhou uns 10 centímetros de bíceps. O antebraço, né, cara? Inchado. Porra, né, mas só com o braço direito, né? Normalmente, né? Quem é que tá? Quem me lembra que eu não lembro? Caraca, era como é que uma pessoa não lembra que é Riacho Doce? Vera Fischer. Não, e quem Carlos era a musa do Riacho Doce? Vera Fischer? Velha Fischer, velha Fischer. É. E tinha o Carlos Alberto, Eu Não Envelheço, Richelli. Ele fazia o papel de nho. Ele era o nho. Tinha o corpo fechado pro amor, lembra disso? A avó Manuela fechou o corpo do Nhô, cara. Puta merda. Era Fernanda Montenegro, não era isso? Era, a avó Manuela, a macumbeira da ilha lá, do riacho. Eu não lembro da história, só lembro da... Enfim. Ah, cara, é simples. Nhô, como você Nhô. Diz. Nhô tava pescando, que ele era pescador, todo mundo era pescador. E aí ele viu a velha Fischer nadando pelada sem roupa, como ele mesmo disse. Ele falou, eu te vi nadando pelada sem roupa. E aí ele fica apaixonado pela mulher foda, mas tinha o corpo fechado pro amor, e aí aquele conflito todo, né, cara? Como assim tinha o corpo fechado pro amor? A velha, a avó Manuela, fez uma macumba pro cara. Ah, tá. Que ele não podia se apaixonar por ninguém, e consequentemente ele também não iria se machucar, olha aí. Ah, o quê? Que se ele não sofresse feridas de amor, jovem merda. Ele também não sofreria fisicamente. Nossa, que beleza. Não é isso, Johnny Ken? Ó, minha mãe não deixava assistir essa novela. Assim. Não, a mãe de ninguém deixava. A gente dava um jeito, né, cara? Que nem fala especial, internet, né? Você tinha que improvisar, meu irmão. Pô, nessa época era uma época de pessoas criativas, cara. Exato. E com muita imaginação. O que, que uma embalagem de meia de seda não faz, né, cara? Foi essa minissérie que deu origem aí às várias, né, desse estilo, Masturbation Society, foi essa? Depois disso teve aquelas Canto das Sereias na Manchete, tinha umas doideiras, assim. Mas não, mas já tinha tido Pantanal. Ah, é, Pantanal foi precursor. Pantanal foi um negócio, cara, Pantanal, Dona Beja foi pior ainda. Foi mais não, mas sabe o que acontece? A Dona Beja teve uma cena só mega cavalo. Chocante, do cavalo. E depois não teve mais. Criou-se a polêmica e não teve parada, não continuou. Pantanal? Pantanal, polêmica foi só pra começar, cara. A polêmica foi o light da parada. Pantanal, o nego perdeu 10 quilos ao longo da novela, né, cara? Não, no final eles não tinham mais quem botar nadando pelada naquela porra daqueles... Não, e já tava botando as cozinheiras, sabe? A dona velhinha que lavava a roupa na fazenda lá do cara, já ia lavar a roupa pelada, sabe? Eles não tinham mas quem mostrar pelada, cara? Tem aqui Barriga de Aluguel. Essa abertura é o clássico do karaokê, né? É aquela Agora Aguenta Coração, é essa? É. Agora Aguenta Coração. Demais. Cara, a letra é ridícula, né, cara? De quem era essa porra? Roupa Nova e a Rua era o quê? Qual é o nome desse cara? José Augusto, não é? José Augusto, é. Olha aí. Ah, esse cara é um romântico. Ele tem aquela famosa Completamente Apaixonados, né? Ah, toca aí. Completamente apaixonados, perdemos toda a nossa timidez. Completamente apaixonados. Essa música, cara, ela marcou a minha adolescência. Porque uma vez a gente tava olha que merda de adolescência, cara. A gente sai de carro sem ter o que fazer. Sabe aquelas nights que você fica rodando todas as boates e não entra em nenhuma? Que você fica julgando que estão todas caídas? Mas que na verdade é você que é um merda. E não tem como transformar sua night numa parada positiva? Então você chega lá na porta do resumo da ópera, tá caído aqui, não sei o que lá. Aí ia pro Wells Fargo, tá caído. Aí ia pro não sei onde, tá caído. Aí ficava a noite inteira passando de carro, que era um imbecil. E no final, tava morrendo de fome e, né, sem pegar ninguém. Aí a galera, a gente ia pra Barra da Tijuca, olha isso. Pra comer num posto AMPM 24 horas, porque lá a maionese era pump. Essa era a nossa motivação, cara, porque a gente, porra... Que você apertava... Era, sabe, você ia, mandava... Sabe? E aí, cara, a gente tava numa noite destruído, de cansado, de bêbado ou qualquer coisa do gênero, comendo lá o sanduíche cheio de alface e batata palha, que vai dar sustância. E aí tava tocando essa música, cara. E aí um amigo meu, segurando o sanduíche, caindo alface pra tudo que é lado, olhou pra galera assim e falou, olha que merda. Marcou. Completamente marcou, né? Apaixonados. Perdemos toda a nossa timidez. E ficou, cara. O enredo dessa novela era bem interessante, podia até passar hoje, assim. Que era o caso do casal que alugou a barriga da Cláudia Abreu, e daí ela quis ficar com o filho pra ela. E aí ficou aquele lenga-lenga de justiça brasileira, que hora fica com a mãe verdadeira, hora fica com a... E no final, quem fica com a criança mesmo? Então, na verdade, eles não mostram. Vai ter um... E ia ter um terceiro julgamento, só que aí a novela acaba quando vai começar o terceiro julgamento com as duas mães andando de mão dada com a criança na praia. E aí acaba. Caralho, que final merda! A Glória Perez tirou a dela da reta, falou, tirou, eu não, né, quero, cara, ser responsável por um final X. Cara, vou escrever uma história polêmica e não vou me comprometer no final. Excelente! E Dono do Mundo? Ah, essa aqui é do Daniel Filho, não é? É isso que eu tô querendo saber. Essa é de 91 já. Mamãe, estou no topo do mundo! Explode o gasômetro. Exatamente. Numa bomba dela. Clássica. Esse era o último capítulo, né? No cara? Último capítulo. Não, o Dono do Mundo, eu lembro que começava mais ou menos do tipo, tinha o Antônio Fagundes, né? Que era o cirurgião famosão. E aí ele apostou que ele ia pegar a noiva do funcionário dele antes dele pegar ela na lua de mel. Né? Caraca, era o Nip Tuck antes da... Era o Nip Tuck da Globo, cara. É. Olha aí. Ele queria pegar a noiva. Felipe Barreto, né, meu irmão? Felipe Barreto. Ah, esse eu gostava. Essa novela eu lembro. E detalhe, ele conseguiu pegar a noiva antes do cara traçar ela na lua de mel. Ah. Era uma Lu Mader, nada mais, nada menos, hein? Ah. Daí o marido morreu e aí ela quis vingar dele, porque ele, eu acho que ele pegou ela na cama, não lembro. Pegou os dois na cama e agora, daí ele morreu e ela queria ser vingada do Felipe Barreto, então ela virou a malvadona da novela. Quer dizer, ela deu pro cara, né? Aí o marido, obviamente, não gostou. Ela queria que ele tivesse gostado, né? Aí morreu, aí ela vai se vingar, é isso? É, eu isso. Vou te falar, né, cara? Que mara, que lógica, né, cara? É um bicho complicado, né, cara? Meu bem e meu mal, eu lembro que foi uma febre aqui que eles criaram um bordão que tinha o Dom Lázaro Venturini. Nossa! Ele tinha um derrame. Só que ele não falava pra ninguém que ele conseguia falar e pensar. Cara, eu acabei de ter uma Matrix, cara. Quando você falou Dom Lázaro Venturini, a novela inteira veio na minha... inteira, cara. A enfermeira falou, você quer maçã ou banana? Ele, eu prefiro melão. É, essa caraca, é a Catifunda. Foi... Catifunda era a enfermeira dele. Era Catifunda. Tinha a tal da Divina Magda. Tinha, né? Tinha. Divina Magda, o mordomo, que era o Guilherme Caran, né? Guilherme Caran. Cara, o que aconteceu com o Guilherme Caran? O que aconteceu com a Divina Magda? Exatamente. O que aconteceu com a Divina Magda? A Divina Magda era Vera Zimmerman. Era Zimmerman. Olha, essa era aí, Playboy na época também. Oh, era uma época, né, cara? Era uma época. Cara, em 1990, eu acho que era a época daquela mulher muito boa que saía na Playboy toda hora, que sumiu. Magda Cotó? Da Vanusa Spindler. Nossa, uma loira de cabelo enroladinho. Eu lembro do peito, não lembro do cabelo. Eu lembro do peito também. Era essa mesmo. Eu queria, será que isso tem no Google, cara? Vanusa Spindler? Ah, deve ter, né? Com certeza. Melhor ficar com a imagem atual. A imagem Se for botar a busca, bota 1990, cara. Que... não deixa buscar hoje em dia, não. Olha, hoje em dia deve estar sinistro, cara. Cara, mas a parada do Dom Lázaro, cara, eu prefiro melão, é foda, cara. Foi um jargão maneiro, né, cara? Porra, isso até hoje. O que você prefere? Eu na hora vem na minha cabeça. Melão, prefiro melão. É horrível, cara, porque era o Lima Duarte, cara. E ele é melão. Não, eu prefiro melão. Vamp. Ah, isso era uma novela, cara. Um clássico. Calada da Noite Preta, disse tudo. Calada da Noite Preta. Pede pro Eduardo cantar isso pra vocês, que olha, é sensacional. Cara, era muito ruim, mas a gente não, era muito não era ruim, era uma outra época, cara. Era uma outra época, mas era, porra... Você vê, eles tentavam fazer novelas diferenciadas, cara. Assim, quatro dos atores tinham próteses feitas no dentista e os outros 100 era aquela dentadura de carnaval de vampiro. Exatamente. Na boca da galera. Quatro não, 4,5 porque o Otávio Augusto só tinha um dente. Matosão só tinha um dente. Matosão de Matos era ótimo. Era muito bom, eu gostava muito dessa Patrícia Travassos com o... Como é que era o nome do Matosão? O Flávio Silveira, que era o filho, né? Isso, o dos filhos. Era o Matoso. E o André Gonçalves. Que era Matosinho. André Gonçalves era na verdade, o filho do Matoso é que era o Matosão. É. Isso, isso. E o Neyla Torraca era o vampiro macho, né, cara? O Neyla Torraca era o Vlad, que era o mega, mega vilão. E falando, a gente falou tanto em pelos, né? Tem a Cláudia Ohana também nessa novela. É, começa a novela com ela cantando Sympathy for the Devil. Isso, na Itália, sei lá, em Veneza. É, Veneza. Veneza, né? É. Não, e ela tem uma cena que promete que a novela vai ter nudez, mas é impossível, uma novela das sete, né? Que ela pula pelada pra nadar nas praias de não sei aonde. Só que a cena é contra o sol, então você não vê nada direito. E todo mundo ficou, porra, essa novela vai ser foda. Às 7 horas, né? Porra! E nada, né? Não, não, não teve mais nada, né? Aí depois eles vão pra um projeto da vida que era um paraíso tropical, Búzios, qualquer porra assim. E tinha a família lá do... Nuno Capitão Maia. Jonas. Não. Capitão Jonas! Que era o Reginaldo Faria casado com a versão brasileira da mulher do Tim Burton. Como é que era o nome dela? Jonafon. E aí eles tinham 1 milhão de filhos e era uma sacanagem. E tinha a Luciana Vendramini, não tinha? Tinha. Um dos filhos. O Emílio da novela, pô. Ó, rapaz. Mas não sabia atuar, né, cara? E eu falando de Cláudio Ohana. Precisa saber atuar, né? O nome da Cláudia Ohana na novela era Natasha. Natasha. Chavasca, né? E tinha o Jonas Torres, o bacana nessa bacana, novela. Ele foi o salvador da parada, não foi? Ele que veio pra matar os vampiros. Essa novela foi uma salada de frutas. Foi, ela total. Começou a fazer sucesso, aí a Globo deu uma estendida nela. Aí misturou tudo, misturou o som... Tinha circo aquele... no final, tinha... Tinha circo do Marcos Frota lá no dia. Puta que pariu, cara. Tinha a cruz lá de Santo Antônio, sei lá qual era o santo. Tinha a cruz, que você tinha que derreter a cruz, fazer uma flecha pra matar o Vlad. Isso, ó, era uma doideira. Quem é que chegou? Era a Miss Pente. Taylor, que era... Vera Holtz, né? Vera Holtz, que era a caçadora de vampiro lá, foda. E com o Jorge Fernando, maluco. Isso é muito escrotidão mesmo. O Jorge Fernando era diretor da novela, entrou na novela pra escrotizar até o fim. E até... Eu já até contei isso no Nerdcast. Tem uma hora que tá todo mundo contra o Vlad, ele, porra! Todo mundo contra mim! Até o diretor da novela contra mim! Era, sabe, tava solta a novela, né? E aí no final tem uma mega apocalipse lá, vampiro pra tudo quanto é lado, morrendo na rua. É uma mega guerra até eles matarem o Vlad de vez. É, invasão de zumbis, é. Estilo era esse. Protocolo pro Red essa novela no final, é. Cara. Despedida de solteiro, novela das 6. E tem aquela apresentação do estilo videogame com... Sugar, honey. É, tá, a novela das 6 nunca foi bom, né, cara? Eu gostei, eu fiquei interessadíssimo na novela porque tinha a apresentação que era um videogame. Falei, pô, essa novela aí vai ser sobre videogame. E não era porra nenhuma, eram os caras que saíram da despedida solteiro com a puta, e a puta morreu, deu uma merda, eles encobriram. Bebeiro pra caralho, né? É. O cabeludinho foi preso e morreu, cortaram, né, o cabelo. Mas cortaram o cabelo dele antes, era shampoo, isso mesmo. Foi engraçado porque ele morreu, mas a mulherada... Ele era a primeira vez que aparecia numa novela e a mulherada ficou delirando por ele, assim. Ele morreu logo de cara. E a Globo tinha que enfiar ele em alguma outra novela pra aproveitar o hype, né, do momento. Eu lembro que a parada, dessa novela foi que esse cara, o Shampoo, segundo o Johnny Ken, teve que cortar o cabelo quando foi preso. Não, assim, e pra mim isso é só uma simbologia de que ele foi, na verdade, currado. Que horror. Não fala isso. Porque homem não faz tanto drama assim pra cortar o cabelo, né, cara? Essa novela, Despedida de Solteiro, tinha uma música do Senhor M. Olha aí, cara! É. Oh. Um grande sucesso, tema de Flávia, chamado Nós Dois. Toca aí. Dizer sim, querer mais e sonhar. Grande sucesso, senhor. Quem era a Flávia? Lúcia Veríssimo. Lúcia Veríssimo, olha aí. Ah, é verdade. Outro dia eu vi a Lúcia Veríssimo no Amor e Júnior. Tá igual, né? Tá. Parabéns. Um senhor apresentado. Sua camisa listrada, sua pochete. Tá uma beleza mesmo. Ai, caralho. eu lembro de novela, só que começava com uma baixaria, entre aspas, na época. Noivos de Copacabana, que tinha uma mulher pelada andando na praia de, tá, com a mãe do sol. É, mas aí não era novela, né? Era seriado baseado no Nelson Rodrigues, né? Ah, mas eu só lembro das mulheres. Ah, eu achei muito foda a Noiva de Copacabana, cara. Eu achei. A Globo nunca fez, né? Coisa de detetive, serial killer. Você vê esse Noiva de Copacabana, cara, assim, todos os atores, assim, tão maneiros. O Falabella, inclusive, porra, dá show, cara, que o cara é um ator fodão. É, ele é um maneiro. O cara faz um serial killer muito maneiro, cara. Muito, mas assim, o cara tá perfeito como serial killer. Eu adorei Noiva de Copacabana, eu achei muito maneiro. Mas aí era o quê? As noivas apareciam mortas na praia, é isso? Ele se envolvia com as mulheres, ele, sei lá, batia no carro, ele bateu, por exemplo, no carro da Luciana, da Cristiane Torlone, aí ficava amiguinho da mulher e tal, e se envolvia e pedia pra que a mulher, pra realizar o sonho dele sexual, pedia que pra que ela vestisse um vestido de noiva, que era de uma ex-noiva dele, que tinha abandonado ele, uma coisa assim. E aí ele enforcava a mulher com o vestido de noiva, era o ritual. E desovava na praia de Copacabana? É. Aí, caralho, não, aí depois ele deixava o corpo da mulher na escadaria que era em Copacabana, igreja, uma coisa assim. E aí por isso que ficaram sendo as noivas de Copacabana, que elas já apareciam mortas vestidas de noiva em Copacabana. Renascer foi um marco. Renascer. Renascer foi um marco, porque é uma novela que se você tirar, separar o início e o final, tirar toda aquela meiuca, aquela enrolação, encheção de linguiça que toda novela tem no meio, dá um filme do caralho. Um filmaço. Um filmaço, porque é uma história do caralho. O cara chega na Guerra de Coronéis por terra, chega novinho lá, como é que era? Leonardo Vieira, né? Leonardo Vieira. Chega o cara, no primeiro capítulo, pendura o Leonardo Vieira, arranca a pele dele, do cara inteira. Era o Zé Inocêncio, né? Zé Inocêncio. E aí, puta que cara, o mas o turco Rashid costurou ele inteiro, não foi? Isso, é, é cara. Foi, caraca, Johnny Kane, parabéns. Turco Rashid foi foda. Enfim, o facão no pé de Jequitibá. Isso, que não há de morrer, nem de morte matada, nem de morte morrida. Exatamente. Enquanto a frase faca... do Jovem Nerd, né? No podcast de novela. Ah, exatamente, cara. Porque e ele faz essa promessa e fica, né, cara? Cara, é muito errado. E o cara não morre mesmo. Aí começa a guerra dos coronéis e tem o José Wilker que faz um papel do caralho. Cara, muito, a gente sempre, né, pega no pé dele por causa dos negócios de cinema e tal, mas grande ator, cara. O papel que ele fez do coronel lá, cara, que se vestia de branco, aquele chapéu e tal. E aí alguém mata o cara e a câmera, a maneira que a câmera só filma, tipo, jogo de primeira pessoa, só aparece a mão segurando a espingarda, fuzilando o cara no meio do mato. E ele que tava com a roupa branca, né, e aquele sangue todo fazendo aquela... Lembrou, é muito de Intocáveis isso. Não sei. Praia de Palma total. Assim. É, todo mundo falando que foi o Zé Inocêncio que matou de vingança e ele, que era um cara nice guy e tal, ele, não, nunca fui eu e tal, nem nada, mas no fim, foi ele sim. E aí ele acaba ficando com as terras todas e tal, e aí cresce, e aí tem os filhos, tem toda uma história, né? Ele, mas ele não pega a mulher do filho, não tem um negócio desse? É, Adriana Esteves. Isso, era, vivia de vestidinho pra cima e pra baixo. É, grande atuação. Painho, né, que ela falava. Isso. A mulher dele, como é que era o nome da mulher dele? Depois que ela morre, ela era o amor da vida dele, ele chega nas escadas da casa dele chorando pra caralho. E aí, nego, o cara sabe tudo que é jornal no dia seguinte, que é revista da TV, que o cara mereceu um Oscar do caralho, que era a nova geração de atores de novela da Globo, que ia do caralho e tal. E, porra, agora o cara nunca mais apareceu. Nunca mais, né? Pois é. A Adriana Esteves não era... Ela não trabalhava num bordel, não era isso? Mariana era o nome da personagem. Não era isso? Não. Não lembro. Cara, eu lembro dos mini vestidos e o cabelo curtinho. A mulher morreu no parto do último filho. E ele culpa. Culpa o filho, que era o... João Pedro, Marco Palmeira. É João Pedro, Marco João Pedro. Era o Marco Palmeira. E aí ele bota todos os filhos pra estudar, pra virar doutor na cidade. Marco Palmeira, ele vai lá ficar amassando cacau o resto da vida. É, e ele pune o filho, né? Tinha que essa desavença. É outro desavença. Também, que é, ele sempre atua interpretando a si mesmo, né? Sempre, né? Ah, é. Fagundes. Esse, mas esse... Não, o Marco Palmeira. Palmeira. Marco Palmeira. Sempre, ele não muda nunca. Ele é fiel ali ao papel de Marcos Palmeira pra sempre. Vocês falaram em pisar o calcal, sempre me vem aquela música. Veio de Madagascar. Exatamente, cara. E Agora, aí... essa novela tem outras coisas importantes que ficaram marcadas no Brasil, cara. O quê? Tem o Tião Galinha com Cramunhão na palma da minha mão lá. O Cramunhão da garrafa. É, exato. Que era uma parada foda. E tinha a Buba. A Buba era dessa novela, malandro. É, cara. É uma das... mulher dos filhos do... Era a Maria Luísa Mendonça, coitada. Ela tem esse nome até hoje. Ela, né? Ela tem cara de hermafrodita. Tem. Coitada, cara. Ela era a mulher do Marcos Rica na novela, né? Até ele descobrir, né? ele sabia, não sabia? Devia saber, pô. É, gostava, né? Gostava. Sabia, gostava. Fala sério. E o José... Você tá apostando pra uma mulher que tem saco? Peraí, essa não é a novela que tinha professorinha também? Não, tinha uma professora que depois virou atriz pornô. É, não, mas era a professorinha. Mas não era que dessa era novela. A Leila era Lopes, que era professora na Renascer, virou atriz pornô. É, Renascer, verdade, tinha professorinha. É isso aí, professorinha. É mas nessa é novela? Leila Lopes, é isso aí. A que morreu agora? Morreu agora. Nossa. Morreu, é. Agora... Isso foi um minuto de silêncio? Ninguém sabe, né? É a professorinha Lu, cara, olha só. Pecados e tentações, meu irmão. E ela era bonita, né? Quando ele envelhece, né, e troca o ator e passa a ser o Antônio Fagundes, ele acaba tendo um outro inimigo, né, que era o Helson Capri. Também naquele negócio, coronéis lá brigando e tal, ele faz alguma merda que, cara, quando o nego se vinga dele... Helson Capri é o Ramiro! Que ele só fazia pescador. Não, mas aí eles matam o cara também. Porra, deixa o cara sangrando no meio da estrada com milhões de tiros. Era uma novela tipo um western, cara. Toda hora tinha um... Era um poderoso chefão, era né? Era um poderoso chefão. Brasil, tinha uma, né, mega morte, uma guerra entre famílias e tudo. E aí, cara, no final, que é do caralho, cara, que no final o Zé Inocêncio está morrendo já e tal. E ele acaba, obviamente, pedindo desculpa ao filho por ter, né, escrutizado a vida dele inteira, que não era culpa dele. E ele pede pro filho ir lá buscar o facão que tava no pé do Jequitibá. Isso, porque o facão tava enferrujando. É, e ele não podia morrer enquanto o facão estivesse lá, né? Então ele ia ficar se fudendo até aquela merda exatamente, ser consumida, exatamente, né, cara? Exatamente. E aí, quando o Marcos Palmeira vai lá, acha o Jequitibá, e quando ele tira o facão, ele já tinha sido o metal todo corroído, e quando ele vira, assim, o cabo, né, o metal, tinha sobrado só um pouquinho de metal, né? Ele tá no formato de uma cruz, cara. Olha que irado. Olha aí, já merece. Puta que mesmo. Pariu, vai dizer. É foda pra caralho. E aí ele leva pro pai, cara, e ele, porra, aí tem toda aquela redenção, e ele morre. Caralho, cara. É, a novela é toda mística mesmo, né? Era. Sim, tinha não sei mais o quê. Exato, tô falando. Eu tinha medo do jagunço, que era o Damião. Isso, que era o Damião. Jackson Tunis, né? Que era o Charles Bronson brasileiro. É, Charles Bronson brasileiro. Agreste, agora você me convenceu, cara. Essa novela era boa, realmente. Era boa, cara. Boa. Renascer era maneiro. Eu tô falando, a história é foda. Só que tem toda aquela porra de enrolação de novela. Podia ser um filme foda. É. Uma parte que eu achei legal dessa novela era que a história que o cara tinha tirado a pele dele toda, né, e tal, e que ele tinha sido costurado, era uma lenda, né? Era uma e lenda. E ninguém... Ah, isso é lenda do coronel e não sei o que lá. E aí o Turco Rashid, Johnny Camp, aparece do nada, né, perto do final da novela, e confirma a história e mostra a agulha que usou pra costurar ele e tal. Que loucura. O cara era um cirurgião plástico, assim, do nível do Dr. Ray, né, cara? Ele era o Dr. Hollywood da parada, cara, porque ele costurou o cara inteiro e não deixou uma marca, mano. Não deixou. Ó, vocês falaram do Harrison Crabbe, ele matou um dos filhos do José Inocêncio. Isso! E aí a Mariana se vingou matando o Harrison Crabbe. É, cara, era um poderoso chefão do caralho essa novela, cara. Essa novela podia passar de novo, né? Não que eu vá assistir. Mas eu condensar a novela, né, cara? Pô, legal, cara. Parabéns, gostei. Quem era o autor da novela? Benedito Rui Barbosa. É, cara, melhor novela que eu vi na vida, essa, cara. Essa novela realmente foi boa. Era e Pantanal. Ele tem que botar ele pra escrever alguma sequência do Guerra nas Estrelas. Cara, tinha aquela olho no olho, que era ridículo. Que era a promessa nerd, porque depois de Vamp, ninguém ficou, não, temos que fazer uma novela com um elemento sobrenatural. Se lembra que era com o tal do Aleph? Aleph! Puta lembra merda! Dessa porra? Senhora. Que era a versão brasileira ridícula do... Scanners, somente pode destruir. É, os Scanners, é. Porque fica catatônico, cara. O Aleph, não fica? Sei lá, eu sei que um soltava o raio azul do olho e o outro soltava o raio vermelho. Caraca, essa novela era péssima. Tinha aquela Patrícia de Sabrit, não tinha? Ela que falava, Aleph, não sei o que, toda hora essa porra. Mas tinha Alessandra Negrini e Danielle Winnett. Uma novela bem servida. E eu lembro que o final tem um, né, um grande conflito no parque de diversões. Eles derrubam uma roda gigante, né? Como sempre, imitando os filmes, né? Imitando a fúria, né? Como sempre. A Globo não sabe fazer nada original, né? A novela que eu achei bem legal foi A Viagem, né? A Viagem. Ah, eu volto e meia, a novela das seis é a novela espírita, né? Outro clássico do karaokê, né? A abertura. Qual é? O meu amor passou, não sei o quê, todo amor é infinito. Todo dia no meu coração. Oi, se a luz. Se a luz. Né? Nosso instante mais bonito. Olha só! Que bonito. Pô, e essa novela é bem legal. Tem umas cenas lá maneiras lá dos obsessores. É legal, maneiro. Essa novela não tinha lá o Vale dos Suicidas? Tinha. Isso. Tinha o Vale dos Suicidas. Tem uma mulher do casting da Globo que foi na porta do meu colégio e chamou a mim e a minha galera pra fazer figuração no Vale dos Suicidas. Sério? É. Não acredito. Ela falou, vocês têm o jeitão na galera do Vale dos Suicidas. Mas o que? Que ficava deitado na piscina com a porra assim? Não, ficava acho que andando. Eu não fui fazer figuração, não fui. Ah, não acredito, tu perdeu essa oportunidade. O moleque lá do nosso colégio foi. Puta, cara, acabamos com ele. Cara, já era zoado antes disso. Calcule depois, né? Eu tenho que falar que 4x4 foi foda. Babalu, meu amigo. Babalu, meu irmão. Pô, eu lembro, você se lembra, Andrés, que quando a gente tava na faculdade, tinha um amigo nosso que ele faltava toda segunda-feira pra ver a Babalu. Ele tinha que faltar. Não é? Você lembra dessa porra? Lembro, claro. E aquela mulher, a Playboy, ofereceu acho que um milhão e alguma coisa pra ela posar nua e ela não quis. Letícia Spiller. Meu, pode oferecer agora que continua fantástica. Cara, eu também. E cara, eu acho a Letícia Spiller o máximo. Se ela tiver ouvindo isso, pelo amor de Deus, cara. E eu tava pensando, né, cara, a mulher era paquita, né, cara? Uma coisa assim, né? Porra, mulher vestida de soldadinho de chumbo vermelho, né? Garoto Juca, né? Garoto Juca. Não, porque elas eram as versões femininas do Garoto Juca. Exatamente. Tava totalmente antitesão, né? Virou esse espetáculo, né, cara? O Galgo foi quando a Globo assumiu de vez que atores tirando a camisa da audiência, né? Cara, mas o Gaúga era muito maneiro, cara. Não, que? What? Você tá completamente louco. Mulherada maneira. Tá maluco, cara. O Gaúga tinha umas mulheres boas. Tinha a Danielle Vinicius, tinha qual era a outra mulher boa lá? Tinha umas mulheres maneiras. Toda hora tinha uma mulher pelada, uma mulher... Pelada que eu digo é assim, né? Tinha uma situação. Sete. Porque os garanhões da novela era Humberto Martins e aquele outro também, que depois virou garanhão também nas novelas. Ficavam os dois andando sem camisa, esfregando o dia inteiro no outro. Se esfregando em mulher o dia inteiro, cara. Pô, a novela é sonho de todo mundo, quer dizer... De todo mundo? Olha! Não, todo mundo que gosta, né, cara? Olha! É Marcos Pasquim, o cara aí que tu queria. Marcos Pasquim também pegava geral, cara. Van Damme era o personagem dele. Van Damme, E nessa novela que Humberto Martins era o Bernardo Baldock. Era nessa novela, por isso que eu falei dela. Ele era o Baldock, Exato, o Braddock brasileiro, né, cara? O Braddock brasileiro. A cena final do Baldock lutando contra o cara, pô, cena hollywoodiana, chovendo na chuva, eles caindo na porrada. Maneiro. Puta merda, cara. Essa novela tinha Nive Stelman, já que o Guga tá querendo os nomes, né? Nive Stelman. Não, essa novela era pra mostrar tinha Mariana Ximenes. Séries gostosas. Era pra isso a novela. Tinha Nair Belo. Cara, Próxima Vítima é um clássico. Cara, Próxima Vítima é um clássico. Apesar de eu não ter visto, é um clássico. Cara, e Próxima Vítima, não sei se vocês se lembram, ela marcou, assim... De uma forma bem cruel, o ator lá que fazia o Sandrinho, que era o gay da novela. É verdade. Que nego dava porrada nele, cara. A novela de 95 dando porrada nele até 2000 e pouco, cara. Caralho. É, cara. Ele tomou porrada lá no Baixo Gávea. Nego, Sandrinho, porra! E nego dando porrada nele. E quem é? Aí eu lembro. É o André Gonçalves. O parceiro dele era o Luiz Mendes. Caralho. Aí ele chegou na televisão, cara, depois de, né, ter apanhado lá no Baixo Gávea. Ele chegou, gente, por favor, aquilo era uma novela, isso não é motivo. Ele fazendo um apelo, cara. Caraca, nego é muito ignorante com novela. Impressionante, né, cara? Onde é que nego chega? Não, e o cara nem era vilão, só porque o cara era gay, porra. Não tem nada a ver. Tu tem limites, né, cara? Até na escrotidão existe. Cara, eu não entendo esse negócio de ódio contra gay, rapaz. Porque o cara sendo gay, ele ajuda a gente, rapaz. É um favor que ele faz pra gente, cara. Pô, você não gosta? Ótimo, deixa, que sobra mais pra gente, não é? Tá certo. Entendo essa porra, cara. Tá certo. Deixa o cara ser gay, porra. Tinha o Cécio Thierry. Sim, ele foi o assassino. E ele era um ator foda, cara. Ele até já morreu. Foda. Ele é muito bom mesmo, cara. Ele falava, a cabeça do cara ia ficando vermelha, parece que o cara ia explodir, cara. E é legal que em a novela tava passando quase simultaneamente em Portugal. Aí, em Portugal, eles fizeram um outro final, que era o Otávio Augusto, o assassino. Ah, pra não tomar spoiler? É. Olha e quando só. Passou no Vale a Pena Ver de novo, essa novela de novo, eles passaram esse final de Portugal. Olha que maneiro. Que curiosidade. É, no Vale a Pena Ver de novo, eles anunciaram assim: e se você acha que você sabe o final, vale a pena ver de novo. Excelente. Muito bom. Agora, vocês falando de finais alternativos, alguém acredita que Você Decide tinha dois finais? Não. Claro que não. Ele tinha, eles mostravam, cara. Não, mostravam. Não, mostraram no irmão, primeiro porra, episódio. Cara. No primeiro. Caralho, no primeiro tinha dois finais, realmente. Pra pessoas acreditarem nisso. Mas depois não tinha, não. Eles tinha. Mostravam. Não, como é que eles vão gastar tempo e dinheiro com um negócio que nunca vai ao ar, cara? Não, mas tinha o outro final, não vai ao ar. Não, mas porra, eles mostravam, não mostravam, porra, do outro final? Não mostravam, cara. Não mostravam. Não mostravam, não. Mostrar. Eles falavam, um olha só, o final, o cara vai fazer X ou Y. E eles decidiam, vai ser X, ponto final. Essa vai ser a opinião do Brasil. Tu não pode afirmar isso, cara. Teve um episódio que um dos personagens assou uma bolsa de dinheiro e era sim ou não pra ver se devolvia. Aí, incrivelmente, ganhou não. Não era pra ele devolver, ficar mas pra claro ele. Claro que dinheiro. Não, porra. Daí, isso foi, ficou tão, repercutiu tanto que o Fantástico, no domingo, passou o final do sim dele devolvendo dinheiro e tal. Ah, tá vendo? Johnny King defendendo a Rede Globo. É. O Você Decide foi um frenesi lá da sua época. Era muito sucesso. Pena que não tinha. Pena que era 0800, né? O que restou hoje do Você Decide é o Intercine. Cara, a partir daí eu vi pouca coisa. Pois eu lembro de Malhação, que era começou em 95, né, e tal, né, que se bobear é uma das novelas, né, que mais duradouras, né. Não é novela, né, cara? É qualquer coisa, né? É uma oficina, né? É uma oficina, né, exato. É ali que eles escolhem os novos galãs e galinhas da Globo, né, cara? Essa vai pra caneca. Teve uma novela que a gente passou em 92, que era o De Corpo e Alma, que ficou famoso por causa da morte da filha da Glória Pérez, né? Da Daniela Pérez. Ah, é, exatamente. E eu lembro que minha mãe chegou e falou: nossa, Johnny, você viu quem matou a menina lá da novela? Foi o Guilherme de Pádua. Eu falei, ah, até parece, né, mãe? É, isso é uma loucura, né, cara? Mas essa novela tinha uma história muito bizarra. Não sei se vocês lembram. Tarcísio Meira, ele era apaixonado por... Ele tinha uma amante, que era a Bruna Lombardi. E eles iam fugir pra algum país. Só que na hora H... de ele pegar o avião, ele afinou e foi embora. Aí a Bruna Lombardi ficou traumatizada, foi atrás dele, bateu o carro e morreu. Aí ela doou esse coração dela pra Cristiane Oliveira na novela. E aí o Tarcísio Meira ficou com peso na consciência e foi atrás do coração da Bruna Lombardi. Nossa senhora. Glória Pérez, né? Coisas surreais. Daí essa novela também teve o Clube das Mulheres, né? Que toda mulherada ficou maluca pelo Vitor Fasano, né? Saía. Caraca! Caraca, essa novela galão, tinha cara. O cara... Juca. Esse. Olha no espelho, Juca. Era o Vidal. Ele ficava assim, que isso, Vidal? Que isso, Vidal? Cara. Juca! Ha ha ha! Agora, já que estamos falando de Glória Perez, eu quero me atentar. Para... A Glória Perez sempre quer pegar uma parada nova, né? Agora teve a novela que ela botou os blogueiros lá, aquela parada. Em 96, fez a primeira novela falando sobre internet. Explode Coração. Explode um coração. Clássico com o Cigano Igor. Olha só, cara. Esse cara criou a escola. Cigano Igor. Fez escola, o Ricardo Mac. Ricardo Mac. Era... inacreditável, cara, esse cara. Inacreditável é que o Cigano Igor estudava no meu colégio. Sério? E o Cigano Igor, olha que loucura, salvou o Irado de ser assaltado. Caraca! Que o Irado tava cercado por uns 4 ou 5 pivetes ali em Ipanema, já tava tirando o tênis, já tava, sabe, entregando tudo, e daqui a pouco surgiu do nada Cigano Igor, sabe, arrancando pivete, distribuindo soco e pontapé. Cara. E salvou, cara. Irado, cara. Que irado. Mas, cara, era foda. Ele era... Dara, vamos Dara. Construir uma casa bonita. Era nesse nível, eu cara. Eu estou muito triste, cara. E ficou marcado, cara. Ninguém esquece essa porra, cara. Não, tanto que se você fala Ricardo Mac, tudo bem. Algumas pessoas que conhecem o nome. Mas se você fala Cigano Igor, todo mundo sabe quem é. Na hora. Ele participou do Caso dos Artistas, inclusive. Ele fez uma coisa fantástica. Ele casou com a Ellen Roche. Ah, olha aí. Tá, parabéns. Uma salva de palmas pra ele. É. Agora, sabe quem parece demais com o Cigano Igor? Que é? Isso só vai saber quem é, quem for muito roots de Jovem Nerd. Ah, já sei. O Buda. Buda. Só isso, cara, quem era conheceu o Jovem Nerd no primeiro e segundo ano, cara. O Buda, o Buda. Um amigo nosso que comentava e o comentário padrão dele era fraco. Tudo era fraco. E ele era igual ao Cigano Igor. O nosso primeiro troll era um amigo nosso. Era o troll do bem, né? Era o troll do bem. Hilda Furacão. Meu Deus. Ana Paula Rosa. Exatamente. Apresentou... Os peitinhos de engraçadinha, né? Que ela mostrou os peitinhos, não ele foi? Mostrou os peitinhos, mostrou. De Ana Paula Rosa, cara. E tinha lá o Rodrigo Santoro, que era o padre que vivia aquela, né? Que não queria os peitinhos, né? Pássaros feridos. Tira feridos. Isso daqui. Bicho, esse né? Dilema. Pássaros feridos, né, basicamente. Era. Tinha o Matheus Nastergari, né? Que era o Cintura Fina. Nossa. É, né? Era, acho que foi a estreia dele, ou pelo menos o primeiro papel grande dele, assim, na Globo. Então, é, pode ser. E o da Furacão... Foi um furacão, cara. E foram, essas pessoas ficavam no frenesi de ver os peitinhos de Ana Paula Rosa. Exato. Né? E quem apareceu também... Depois ela liberou, agora um ano atrás, ela liberou tudo, né? Liberou. Casou com o Antônio Fagundes na novela e pagou pentelhada mesmo. De perfil, de relance. De perfil, exatamente. Ou foi, não, foi com o Antônio Fagundes ou foi com Maria da Cláudia Raia? Ah, boa pergunta, não sei. Acho que foi com Maria da Cláudia Raia. E o Thiago... Lacerda começou, né? Thiago Lacerda começou nessa minissérie também. Vida Furacão. Caraca, quanto tempo já, né, cara? Porra. Faz tempo, cara. Os caras estão na estrada, né? 12 anos. Lembro que esse Cintura Fina, eu acho que eles basearam ele naquele outro cara que existiu na Lapa. Qual era o nome dele? Madame Satã. Madame Satã. Né? Cara, assim, eu acho estranho esse tipo de cara, assim, né? Porque ele chegava assim pro cara, assim, no bar e falava assim, essa noite você será meu, com a navalha. É. E os caras iam, assim, porra, não existe isso, né? Eu não entendo como é que acontece uma coisa dessa. Eu, realmente, não existia arma, né? Nego não reagia, nego, não, tudo bem, mostrava uma navalha, aí eu vou. Porra, ainda mais ele tampinha daquele jeito, meu irmão. Porra. O cara tinha fama de matador, né? Tu levava um 38, acabava a fama dele, acabava ali na hora. Eu preferia morrer. Eu ia lutar até a morte, mas não vou porra nenhuma. Não vou porra nenhuma. Tu mostra lavar, eu mostro cadeira. Toma aqui, ó. Só não pode mandar ele tomar no c***, né, cara? Aí vocês falaram no Thiago Lacerda, tem Terra Nostra também, que era o elenco inteiro da Globo falando italiano. Ai, caraca. Chora. Cara, italiano, o elenco da Globo falando italiano, aula de italiano na Globo. Eco. E fala cantando que parece italiano. Eco. É só isso, cara. É horrível. Deve ser que nem quando a gente vê Lost e vê os caras falando em português, traga os cobertores. Exatamente. Na Itália, eles devem ficar, sabe, retardados vendo essa galera falando italiano na Globo, né, cara? Minha amiga tem um curso de idiomas Globo italiano, que é assim, você começa a frase com ma che... fala alguma coisa cantando e termina com ah? Ah? Ma que pizza, ah? Aí fica falando italiano. Bom, tem uma novela que, cara, eu achava espetacular. Eu via pouco, mas as cenas que eu vi eu adorava, que era O Cravo e a Rosa, cara. Não acredito. Era uma série de comédia. É, eu lembro dessa e parada. Era muito boa a série, cara. Não, a novela. O era quê? Muito do Eduardo Moscov, Capial, com um porquinho? Ah, não. Você tá de sacanagem com a minha cara. Era o Petrúquio, cara. Era. Não, cara, isso é novela das seis pros velhinhos, cara. Pô, mas, cara, a série era engraçada, cara. Era maneiro, o texto era bem escrito, era muito as piadas eram muito engraçadas, cara. Ai, meu Deus do céu. A série era maneira, baseada na Fera Indomada, né, de Shakespeare, né? Eu lembro de uma cena que a mulher cozinhava mal, né, quando ela foi, né, pra... forçada a casar com o cara, ela cozinhava mal. Aí o Pedro Paulo Rangel, que era o melhor amigo do Petrúquio, que era do Eduardo Moscov, não queria comer. Não, eu tô sem fome. Ele vai comer, cara. Era maneiro, cara. Era engraçado. Tinha umas cenas engraçadas. Mas o que acontece? Depois de, sei lá, 1990 e poucos, todo mundo já... tinha vida, tinha, né? Só podia tinha sair de casa, tinha, né? TV a cabo. Tinha carro, né, cara? Então, as pessoas, né? A gente parou de ver novela, né, cara? É, eu, depois dessa do Cravo e a Rosa e o Gaúga, né? Porque era Cravo e a Rosa novela das seis e o Gaúga novela das sete. Cara, eu parei. Parabéns, cara. Mas sabe o que acontece também? É que eu percebo, assim, a qualidade técnica das novelas da Globo é inegável, assim, cenários, figurinos, é uma parada foda. É absurdo. Parada, ninguém, né, faz novela que nem ele. De, né, nível absurdo, cara. Os caras fazem uma novela de época com toda a caracterização de filme. Se usasse melhor novela do mundo, né? Se usasse, cara, uma parada, um filtro de cinema, como eles às vezes usam, né? Uhum. Fazem minisséries fodas com todos esses recursos. Mas as histórias, elas acabam se repetindo, né? Muito, é que nem quadrinho. Então, né, você pega o cara, bota o jagunço, o capitão, o coronel, e aí já tem, sei lá, renascer outra vez, né? Mas... aí bota alguém falando com maquê, pizza, aí pronto, tem o núcleo de novela italiana, né? Mas... aí bota ou novela urbana do Rio ou novela urbana de São Paulo, e aí acaba, né, ficando sempre mesmo. Ah, mas você não falou que tem a saga do herói? Uhum. Deve ter a saga da novela também. A jornada da novela, né? Não, jornada da novela. O tema recorrente em toda novela é o amor proibido, né? Essa é a base de toda novela. A garota ama o cara e eles não podem casar porque ela é filha da deusa e o cara é filho do diabo. A garota ama o cara, mas não pode porque uma é escrava italiana e outro é, sei lá, lorde, qualquer porra. É sempre alguma coisa proibida do amor. E, cara, os caras fazem 45, 48 pontos de audiência na média por 8 meses. É um produto, cara, que... sabe, nunca vai deixar de existir. É uma fórmula, né? Que é uma existe fórmula. Há sei lá quantos anos. Nós, né, que somos destruídos, conseguimos perceber a fórmula. E aí nós somos libertos. Né? Olha só. Somos superiores, nós. Não é questão de superior. Você pensa, cara, olha só. Não é possível. Aquela senhorinha que assiste novela desde a década de 60, ela consiga achar... Nada, 40, cara. Já tinha novela no rádio e continua na televisão. Dona Eda. Desde a década de 40. Vendo novela, ouvindo no rádio, depois vendo na TV Tupi, depois... Cara, não é possível que a pessoa assistindo novela... não notou um padrão. Não tenha percebido esse padrão, cara. Estou notando um padrão nessa novela. Ela, né, realmente, a história pra ela sempre é surpreendente, cara. É sempre surpreendente ter um amor proibido, é sempre surpreendente todo mundo casar no final, cara. Não, mas não é só isso que as novelas fazem. Não é só isso que as novelas fazem com as pessoas. As pessoas gostam de ver o universo da novela. Porque tem horas que tem diálogos completamente inúteis. E eu já vi a senhora de Alvenédia Portuguesa falando assim: ai, mas que bonito o vestido dela. Olha que bonita a casa dela. Ah, eu queria uma decoração assim. Ah, não sei o que. Então, existe todo um universo de percepção feminina das coisas, das roupas, das pessoas, dos modos de agir, de que engraçado, eu conheço uma pessoa igual a essa, que alimenta a audiência da novela, né, cara? Às vezes vezes você tem um diálogo nada a ver, não tem nada a ver com a trama, o cara só tá falando, ah, legal, você toca bem piano, ah, obrigado. Mas aí mostrou o piano, mostrou o copo de cristal em cima do piano, mostrou a roupa da mulher. Não, não, e não é só isso, na verdade, assim, tem isso com certeza, mas é porque as pessoas, elas gostam de falar da vida dos outros. Isso é uma verdade. Ah. E é muito complicado produzir reality show, e antigamente não existia reality show, né? Uhum. Você podia falar da vida das pessoas como se estivesse realmente assistindo alguma coisa natural e real, que não é, né? Por isso que a novela é um produto bem feminino, né, meu irmão? O homem criou o diálogo, a mulher criou a fofoca, né? Olha que horror. Mas o que acontece, cara? Eles pegam... A novela é assim, olha só. Nós vamos te dar um pacote de algumas vidas diferentes, né? Núcleo rico, núcleo pobre, núcleo escravo, núcleo senhor, núcleo, né, italiano, não? E aí você vai ter essas vidas durante 8 meses. Exato. Pra observar, fofocar, falar mal, falar bem, fica à vontade. É por isso que, às vezes, o nego hostilizado na rua lá, o Sandrinho, chega ao nível das pessoas que estão tão imbecilizadas, que elas entram na parada achando que aquilo é quase real, falam mal da vida da pessoa, criticam, e quando vê o cara na rua, não consegue separar a realidade da ficção, e pum, parte pra cima do cara na porrada, cara. É isso. É verdade, isso acontece. E por que que o Big Brother é um sucesso inacreditável no Brasil? Tem no mundo inteiro, mas sucesso inacreditável no Brasil. Porque a parada é uma novela. Eles formam uma coisa de uma forma de novela. E o brasileiro adora novela. Porque adora falar da vida dos outros. Exato. Né? E é uma coisa engraçada, né? Isso é um fenômeno nacional, nunca vai deixar existir. Então, se você tem raiva disso, relaxa, cara. Vai curtir outra coisa, né? Desliga a TV, abre um livro, cara. Qualquer porra assim. Agora, o Johnny Ken tá quieto. Ah. Você tá quieto porque você ainda está preso no simulacro. Porque você ainda vê novela e se surpreende, se surpreende. Johnny Kay, você não notou um padrão, Johnny Kay? Não, por exemplo, tem padrões, por exemplo, Glória Pérez, é sempre alguma coisa bizarra com algum tema da moda e algum tema que vai levantar moda, e coloca o Eric Johnson na novela fazendo algumas coisas engraçadas. Aí viaja ao mundo, a próxima talvez vai ser no Japão, né? Já foi Índia, já foi cigano, já foi... Pô, uma novela no Japão seria legal. É, cara, pra cacete. Tóquio, não vejo a hora de acontecer isso. É. Se tiver um Araquiri, né? Todo mundo se mata, acabou a novela. Né? Agora, eu tenho uma coisa, cara, que é engraçado, assim, eu não vi a novela, tá? Mas a recepcionista de um ex-trabalho, ex-emprego que eu tinha, ela falou que o pastor lá da igreja dela não deixava ela ver uma novela da Globo, que era Um Anjo que Caiu do Céu. Uhum. Ele falou que o único anjo que caiu do céu foi Satanás. Ela não podia ver, cara.